a terra conquista. Canaã é a herança que nos vem preparar. Das montanhas ao mar, a promessa brilha. Teu povo em união, juntos vamos marchar.